meus olhos, meus olhos. Oh, agora e sai, vai embora e trai quem mais te quis. O amor mais sincero te quero. Se você vê.